9h36, estou recebendo aqui no estúdio, ela que é psicóloga e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutora Mara Baran, bom dia, tudo bem? Bom dia. É um prazer recebê-la aqui na nossa programação para falar sobre uma campanha, né, que está em andamento já há vários dias, né? Foi feito o lançamento, ela vai até o dia 10 de dezembro, que é a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. São vários assuntos na pauta local aqui de Foz do Iguaçu, vocês estão preparando várias atividades? Sim, nós temos um colegiado, né? Nós temos um colegiado composto por uma parceria grande, né? Tanto do comércio local, de representantes do comércio local, quanto de atendimentos de equipamentos, instrumentos que fazem atendimento a essa mulher, e coletivos também representando da sociedade, né? Que fazem todo esse movimento de defesa da violência da mulher e a promoção da mulher. E essa campanha, né, ela tem como símbolo a cor laranja. Sim, você está vendo, né? Exatamente. Os ouvintes agora no momento acho que estão, não estão conseguindo ver, quem mas... Quem acompanha pelo Facebook consegue ter o registro, ver. É por causa da câmera que existe, né, uma câmera posicionada aqui no estúdio. É, por que da cor laranja? Tem uma, então, tem uma data chamada Dia Laranja? Não é que uma data do Dia Laranja. Esse é um movimento que é mundial, né? Ele é um movimento mundial que iniciou-se já na década de 90, que visa, em função justamente de algumas violências que foram sofridas por umas guatemaltecas, então, e aí esse é um projeto da ONU Mulher, tá? Em que nesses 16 dias a gente tem a intenção de refletir sobre, né? Então, não, são ações de palestras, de reflexões, movimentos culturais. Para quê? Para que a gente dê essa visibilidade de que a mulher é uma das mais violentadas, uma das que mais sofrem violência, né, dentro da população. E que essa violência que é dirigida a essa mulher, ela acaba tendo uma... Ela reverbera, ela tem uma projeção sobre um público muito maior, já que ela está nas relações afetivas e ela está nessas relações afetivas, ela acaba reverberando por toda uma família, por toda uma sociedade. Então, a gente tem uma intenção de refletir sobre, mostrar o laranja justamente para quê? Para que nesse momento, quando você estiver vendo essa cor laranja, você dê uma refletida sobre o que é esse lugar da mulher e a própria mulher, né, pense nisso. Então, tem várias ações que acontecem nisso, e um dos dias, inclusive, é uma ação que chama-se Laço Branco, que é uma ação de homens, tá? Promovida por homens, para homens, para justamente porque o maior agressor, né, dentro das violências que a mulher sofre, o maior agressor ainda é o homem, por conta de todo esse machismo, por conta de todo esse patriarcado que a gente vive. E era isso que eu ia perguntar mesmo com relação à questão das relações culturais, o modelo existente, né, na sociedade hoje, não só no Brasil, mas vamos falar do nosso contexto aqui, Brasil, Paraguai e Argentina. Tem muito disso também, da necessidade até de conscientizar a própria mulher de que muitas vezes aquilo que ela identifica como normal, entre aspas, é também um tipo de violência? Então, hoje a gente tem um processo justamente, né, de informar essa mulher, de ela perceber. Nós temos equipamentos, tanto aqui quanto nas cidades vizinhas, no Paraguai inicia também esse movimento, né, de equipamentos e políticas públicas direcionadas a esse acolhimento dessa mulher, inclusive para ela perceber que algumas coisas que ela tem em cima desse ciclo da violência, considerando como um papel dela de submissão, e daí nós envolvemos uma gama muito grande. Por exemplo, nós temos uma questão não só cultural, uma questão religiosa, né, uma série de outras questões que acabam doutrinando a mulher, e a mulher não entendendo que algumas questões que ela sofre, que é violência, ela não considera como violência, ou seja, é uma forma de amor, porque ela foi gerada, criada muito nesse ciclo da violência. Então, homens e mulheres, em cima dessa criação no ciclo da violência, eles acabam reproduzindo. Então, a filha vê o pai espancando a mãe e imagina que isso aqui é porque ele ama ela, então ela tem que se submeter. O filho que vê a mãe sendo espancada, então, para dizer que eu amo alguém, eu tenho que espancar essa pessoa. Assim, de modo sintético e rápido, para tu pensar, né, que é uma construção que já vem há um tempo, né? Pois é, porque daí acaba gerando situações que, por exemplo, a mulher ali, ela está presa num relacionamento abusivo, mas muitas vezes ela chega a considerar que aquilo é normal, porque a mãe dela passou por isso, a tia, a avó, enfim, são situações que lamentavelmente são registradas, né? Isso, é a naturalização, a gente costuma dizer que é a naturalização da violência, né? Porque para ela poder romper isso, e principalmente porque o que mais entrava, né, a mulher, o que tem esse entrave na mulher é a violência que ela sofre por uma questão afetiva, porque nós temos, por exemplo, vários... Hoje nós sabemos, né, que o arrimo familiar e quem financia a família, né, hoje quem é que sustém essa família é basicamente a mulher, porque somos a maioria, né? E ainda assim, mesmo a mulher tendo a soberania financeira, ainda ela se submete. Nós temos agora mesmo, recentemente, você sabe daquela situação em Guarapuava, né? Onde a moça foi morta. Quer dizer, era uma pessoa que tem recursos financeiros e que não precisava estar submetida àquilo, né? E acaba sendo, a mulher acaba, por um processo cultural, por um processo afetivo, ela fica amarrada a uma situação de violência, de relações abusivas. E uma das violências que a gente ainda não tem como qualificar muito a nível jurídico é a violência psicológica, que é uma das maiores, porque quando ela chega a uma violência física, ela já passou todo esse processo, esse circuito de uma violência psicológica. Vamos falar um pouco da estrutura que existe aqui em Foz do Iguaçu. Eu estou conversando com a psicóloga Mara Baran, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Aqui em Foz do Iguaçu, como é que está estruturada hoje, os serviços públicos para atendimento? Então, nós temos uma rede hoje de cuidados e de atenção. Nós temos uma política pública que estamos tentando reafirmar ela, empoderar essa rede pública e essa política para a mulher. Então, hoje nós temos aqui o Conselho dos Direitos da Mulher, que é quem tem uma escuta e tem um lugar, né, em Foz do Iguaçu, para proteger essa mulher, para propor políticas, para fiscalizar as políticas. Nós temos a Delegacia da Mulher, né, que está funcionando lá na Vila A, na Rua Iambi, que é onde a mulher pode fazer os seus boletins de ocorrência. Nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é aqui na Avenida naquela marginal da Avenida Paraná, ali logo após a ONU, que também está ali com uma equipe técnica composta de advogado, assistente social e psicólogo para fazer esse acolhimento à mulher e atendimento à mulher. Nós temos uma casa-abrigo para abrigar as mulheres em situação de violência e que estão em vulnerabilidade máxima. Nós temos a Patrulha Maria da Penha e agora, recentemente, o doutor Ariel acabou organizando no fórum também um espaço para a mulher, para ser atendida exclusivamente. Portanto, uma rede aí que, né, presta serviço para a mulher, muitas vezes até precisa ser um pouquinho melhor conhecida, né? O CRAM, inclusive, que é um centro de referência, ele fica, só para a gente situar aqui, para quem não conhece, fica bem em frente ali à 6ª Subdivisão Policial, né? Isso, logo seguindo a ONU ali, depois da ONU, entre a ONU e a PAI, a gente tem o prédio do lado do Ministério da Agricultura. E as atividades dessa campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres vão até o dia 10 de dezembro, é uma coincidência, inclusive, com a data dos direitos humanos, né? Exatamente, né? Nós temos, ele começa normalmente no dia 25 e vai até o dia 10. Nós começamos no Brasil um pouco antes, que começamos com a consciência, o dia da consciência negra. Mas, enfim, nós temos um calendário, nosso tempo aqui é mais reduzido, não posso falar todas as atividades que nós temos, mas nós temos ela postada nas nossas páginas, no Facebook, né, no Conselho dos Direitos da Mulher, nós temos no CRAM, né, as páginas das redes sociais, elas estão lá com um calendário bem recheado, bem movimentado para a gente fazer essa consciência. E chamamos, inclusive, ao público masculino, porque se o público masculino, né, aderir a essa campanha, ele acaba nos propiciando a diminuição das violências ao feminino. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar, inclusive, esses links, né, ali no nosso site, sempre.rci.com.br. Agradeço aqui a doutora Mara Baran. Vamos agora ao RB News em rede nacional. 9 horas e 45 minutos. Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal.